Os valores serão sempre baixos, porque estamos a falar de avaliar financeiramente a perda de uma vida humana e, portanto, qualquer valor, seja ele qual for, será manifestamente baixo. Agora, o critério adotado e a atribuição final da indenização ser entregue a uma entidade com a capacidade e com o caráter idóneo da Provedoria de Justiça parece-me um bom critério, um critério saudável. Há um apontamento que me traz grande preocupação neste momento, é que sendo a associação representativa de pessoas e que tiveram familiares que perderam a vida nos incêndios de outubro, e o Sr. Primeiro-Ministro anunciando que a variação da indemnização irá ocorrer consoante a morte ocorreu também e o sofrimento da vítima, esse trabalho está tudo por fazer em relação aos incêndios de outubro. Não há sequer uma comissão neste momento nomeada para fazer esse trabalho e para avaliar a forma como decorreu a morte e como aconteceu a tragédia junto de cada uma das pessoas que perdeu a vida. E, portanto, aquilo que me parece neste momento, e isso causará alguma ansiedade junto das pessoas e dos familiares que perderam aqui a vida, é que vamos demorar uma eternidade, vai-se demorar muito, muito tempo. Se continuarmos a trabalhar ao ritmo que estamos a trabalhar, se o Governo continuar a trabalhar ao ritmo que está a trabalhar, então estamos a falar de indemnizações que aparecerão já em meados de 2018 e isso parece demasiado tarde. Basta lembrarmos, ainda há pouco tempo aconteceu uma tragédia idêntica na Galiza e falavam-se de indemnizações ao final de 4, 5 dias. Portanto, é preciso trabalhar rápido.